O que vem aí não é nada de outro mundo, nem algo que você nunca tenha ouvido, mas com certeza é algo novo e diferente. Embarque nessa onda. Conexão Sertaneja. E aí, moçada, tudo tranquilo, tudo firmezeira? Estamos chegando, mais um dia de vida, quarta-feira. E a partir de agora tem Conexão Sertaneja no ar, pra você curtir, pra você interagir com a gente, é claro, e mandar ver na programação aqui da sua rádio preferida. E vamos que vamos, que hoje o bicho vai pegar aqui no Conexão Sertaneja. E aí, como tá a sua quarta-feira? Maravilhoso? Tudo tranquilo? Então vamos, que tem muita música boa pra rolar aqui no Conexão Sertaneja. E pra começar tem Pedro Paulo e Alex, essa que você ouve aqui na Conexão Sertaneja. Vamos que vamos! Sobe, sobe, sobe, sobe, vem pro love. Desce, desce, desce, desce, desce. Sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, vem pro love. Desce, desce, desce, desce, desce. Assim você me enlouquece. Ê, moçada! Bora! Sobe e desce! Você quer provar? Aqui é pegação, eu vou barbarizar. Eu vou botar pressão, eu vou realizar sua fantasia e só vou parar quando amanhecer o dia. Se quiser me encontrar, é só você ligar e me dizer: eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou te receber com todo o meu amor. Vem, que tem, é no meu elevador. Assim você me enlouquece. Sobe, sobe, sobe, sobe, vem pro love. Desce, desce, desce, desce, desce. Sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, vem pro love. Desce, desce, desce, desce, desce. Assim você me enlouquece. Eu vou barbarizar, eu vou botar pressão, eu vou realizar sua fantasia e só vou parar quando amanhecer o dia. Se quiser me encontrar, é só você ligar em mim, dizer: eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou te receber com todo meu amor. Vem, que tem, é no meu elevador. Sobe, sobe, sobe, vem pro love. Desce, desce, desce, desce, desce. Sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, vem pro love. Desce, desce, desce, desce, desce. Assim você me enlouquece. Sobe, sobe, sobe, sobe, vem pro love. Desce, desce, desce, desce, desce. Sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, vem pro love. Desce, desce, desce, desce, desce. Assim você me enlouquece. Ah! Rocha! Sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, vem pro love. Desce, desce, desce, desce, desce. Sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, vem pro love. Desce, desce, desce, desce, desce. Assim você me enlouquece. Sobe, sobe, sobe, sobe, vem pro love. Desce, desce, desce, desce, desce. Sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, vem pro love. Desce, desce, desce, desce, desce. Assim você me enlouquece. É isso aí, galera. Sobe e desce com Pedro Paulo e Alex. Você está no Conexão Sertaneja. Sem você aqui, eu sou um colibri. Um jardim sem flor, oh, tô aqui. Não, não sei mais de ti. Eu pra Deus já pedi você e seu cheiro de amor, oh.

bonito, trai ele comigo, vai. Ei, teu namorado é feio, sou mais bonito, trai ele comigo. Ei, teu namorado é feio, eu sou mais bonito, trai ele comigo. Ei, teu namorado é feio, eu sou mais bonito, trai ele comigo. Bruninho e Davi, nós somos feios, mas esse cara é demais, né? Ô, Léo Giza, essa moda pega, rapaz. Coitado, sei. Léo e Giba! Léo e Giba aqui na programação do Conexão Sertaneja, muito som bacana aqui no primeiro bloco que ficou show de bola aqui no Conexão Sertaneja. A gente vai pro intervalo, mas daqui a pouco a gente volta com muito mais músicas aqui no Conexão Sertaneja. Lembrando que tem quem tá apresentando esse programa, sou eu, o El Lima, e vamos levando muito som bacana, muita música boa pra você aqui no Conexão Sertaneja. Intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta. Continue ligado, Conexão Sertaneja volta já. Voltamos a apresentar Conexão Sertaneja. Estamos de volta aqui no maior e melhor programa sertanejo do Brasil, é claro, Elzinho. Estou falando do Conexão Sertaneja aqui pela sua rádio preferida e agora tem mais uma sequência show de bola para você que está curtindo. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Muito obrigado pela audiência. E para começar, agora tem William e Marcelo Castanhos aqui no Conexão Sertaneja. O melhor sertanejo no seu rádio. Conexão Sertaneja. Existe uma fera dentro de mim, apaixonada pelo brilho de um olhar. E no castanho desse olhar estranho, eu não consigo viver a minha vida sem querer esse perigo. O sorriso dela ilumina o dia, faço de tudo, mas ela não quer me amar. Castanho escuro do teu cabelo, eu perco medo. Lá vou eu outra vez me declarar. São castanhos teus olhos, vermelhos são os meus de chorar. Faço de tudo, mas ela não quer me amar. E no castanho escuro do teu cabelo, eu perco medo. Lá vou eu outra vez me declarar. São castanhos teus olhos, vermelhos são os meus de chorar. O meu olhar são castanhos, teus olhos vermelhos são os meus de chorar. Ah, eu amo e o outro de azul vai clarear. Ah, o meu Conexão Sertaneja. Eu

voltamos a apresentar Conexão Sertaneja. Já estamos de volta aqui no maior e melhor programa sertanejo do rádio brasileiro. E vamos que vamos, que esse quinto bloco tá maravilhoso. Pra começar tem Gustavo Lima aqui no Conexão Sertaneja. Mamãe falou, vamos que vamos, Conexão. Conexão Sertaneja, a conexão direta com você e a música sertaneja. Ai, ai, ela não dá moral, dá sua chance, achando a tal mulher assim ninguém viu, é a nora que a mamãe pediu. Mamãe falou que você é mulher da casa, não sou besta de não me escutar, não tô a fim de teimar, não me basta que eu vou te pegar. Beijar de cima embaixo, se eu te pego, mas eu não te acho. Eu quero se apegou, é a tua. Já tô virando o coração, acelerando. Sai por aí gritando o seu nome pela rua. Ai, ai, ela não dá moral, tá chachando, chachando a tal mulher assim ninguém viu, é a nora que a mamãe pediu. Mas ela não dá moral, tá chachando, chachando a tal mulher assim ninguém viu, é a nora que a mamãe. Você é mulher pra casa, não sou besta de não escutar, não tô a fim de teimar, não basta que eu vou te pegar. Vou te pegar, se me basta eu te pego, mas eu não te acho. Eu quero saber qual é a tua. Já tô pirando, coração acelerando, sai por aí gritando o seu nome pela rua. Ela não dá moral, dá sua chance, achando a tal mulher assim ninguém viu, é a hora que a mamãe pediu. Mas ela chama a tal mulher assim ninguém viu, é a hora que a mamãe pediu. Dá sua chance, chama a tal mulher assim ninguém viu, é a hora que a mamãe pediu. Mas ela não dá moral. Dá sua chance, chama a tal mulher assim ninguém viu, é a hora que a mamãe pediu. Chance, chanda tal mulher assim ninguém viu, é a nora que a mamãe pediu. Mas ela não dá moral, dá sua chance, chanda tal mulher assim ninguém viu, é a nora que a mamãe pediu. Mas ela não dá moral, dá sua chance, chanda tal mulher assim ninguém viu, é a nora que a mamãe pediu. Mas ela não dá moral, dá sua chance, chanda tal mulher assim. É a nora que a mamãe pediu. Mamãe falou. Conexão Sertaneja. Ô, Christian e Daniel, eu tô precisando namorar de novo. E vocês? Edson e Hudson, eu já fiquei com um monte de mulher por aí. Agora eu quero namorar, namorar firme, sabe? Tô precisando namorar de novo, namorar de novo. Eu tô tão sozinho, eu tô carente, vai passando o tempo e eu já não aguento ficar sem carinho. Tô precisando namorar de novo, namorar de novo. Eu tô tão sozinho, eu tô carente, vai passando o tempo e eu já não aguento ficar sem carinho. Virou rotina, eu já me cansei, sei que vacilei e deu tudo errado. Chutei o balde e fui pra curtição, porque meu coração não tava preparado. Tô precisando namorar de novo, namorar de novo. Eu tô tão sozinho, eu tô carente, vai passando o tempo e eu já não aguento ficar sem carinho. Tô precisando namorar de novo, namorar de novo. Eu tô tão sozinho, eu tô carente, vai passando o tempo e eu já não aguento ficar sem carinho. Eu descobri que na realidade a felicidade é quando a gente ama. Se por aí já tive mais de 100, agora eu quero alguém que vai além da cama. Tô precisando namorar de novo, namorar de novo. Eu tô tão sozinho, eu tô carente, vai passando o tempo e eu já não aguento ficar sem carinho. Eu tô carente demais, e vocês, meninos? Ah, você que pensa. Mas só que não é pra nós namorar não, é pra namorar mulherada. Virou rotina, eu já me cansei, sei que vacilei e deu tudo errado. Chutei o balde e fui pra curtição, porque meu coração não tava preparado. Tô precisando namorar de novo, namorar de novo. Eu tô tão sozinho,

beijo pros cabelos, até fica ansinha. Eu beijo seu pescoço e depois a larriquinha. Te pulso, pra ver como é que faz. Até você gritar, eu quero mais Aí tiro um saco, chacoalhar é bom demais. Assim você conhece como é que o Uruto faz. Faz. Assim você conhece como é que o Uruto faz. Faz. Assim você conhece como é que o Uruto faz. Tirar a marra dessa potranca, eu vou mostrar pra ela que aqui sou eu quem manda. Ela é malcriada, só fica provocando. Eu vou mostrar na prática como vou educando. Te puxo pros cabelos, até fica ansinha. Eu beijo seu pescoço e depois a larriquinha. Te puxo, pra ver como é que faz. Até você gritar, eu quero mais Aí te lança, chacoalhar é bom demais. Assim você conhece como é que o Uruto faz. Faz. Assim você conhece como é que o Uruto faz. Faz. Vamos ensinar assim como é que o Uruto faz. Olha só, é assim todo mundo. Faz. Aprendeu? É bem facinho. Olha só, assim. Faz. Assim você conhece como é que o Uruto faz. Faz. Assim você conhece como é que o Uruto faz. Conexão Sertaneja. Mexendo, mexendo, a rocha pra valer. Mexendo, mexendo, é de enlouquecer. Mexendo, mexendo, a rocha pra valer. Mexendo, mexendo, assim vou pegar você. Simbora nessa pegada com Jorge Henrique e Castelli pra vocês. Vamos lá. Luzinha decotada, shortinho bem colado. Foi chegando na balada, já olhando pro meu lado. Olhei, disquei pra ela, quero ficar com você. Na batida do arrocha, ela foi mandando ver. Falou no meu ouvido, quem sabe rola mais tarde. Eu não sou de perder tempo, arrastei ela na night. No final de tudo, sei que ela gostou. Me puxou pra um cantinho e logo me atacou. Essa mulher é top, tá querendo me beijar. Se me pegar do seu jeito, eu sei que vou gostar. Mas cuidado, gatinha, aqui é de Goiás. Com Jorge Henrique e Castelli eu vou mostrar como é que faz. Mexendo, mexendo, a rocha pra valer. Mexendo, mexendo, é de enlouquecer. Mexendo, mexendo, a rocha pra valer. Mexendo, mexendo, assim vou pegar você. Mexendo, mexendo, a rocha pra valer. Mexendo, mexendo, é de enlouquecer. Mexendo, mexendo, a rocha pra valer. Mexendo, mexendo, assim vou pegar você. Simbora nessa pegada pra cantar e arrochar com a gente, Thiago Brava! Segura aí, Jorge Henrique Castelli. A rocha pra valer, vai! Essa mulher é top, tá querendo me beijar. Se me pega do seu jeito, eu sei que vou gostar. Mas cuidado, gatinha, aqui é de Goiás. A rocha com Thiago Brava, vou mostrar como é que faz. Mexendo, mexendo, a rocha pra valer. Mexendo, mexendo, é de enlouquecer. Mexendo, mexendo, a rocha pra valer, gatinha. Mexendo, mexendo, a rocha pra valer. Mexendo, mexendo, eu vou pegar você. Mexendo, mexendo, a rocha pra valer. Mexendo, mexendo, assim vou pegar você. Oh, oh, oh, oh. A rocha, a rocha, a rocha. Oh, oh. Valeu, Thiago Brava! A rocha é...

sertanejo no seu rádio. Conexão Sertaneja. Estação da Maria Cecília Rodolfo com Jorge Matheus. Só de pensar aqui no Conexão Sertaneja. Muita música legal pra você que tá ligado aqui na programação do Conexão Sertaneja. E rolou por aqui também o som bacana de Léo Júnior, Belisca. Só um belisca com você. O som do Léo Júnior que você ouviu aqui no Conexão Sertaneja. Galera, seguinte, tá na hora de ir embora, vazar, tirar o time de campo. Mas com certeza amanhã, quinta-feira, a gente tá de volta aqui no Conexão Sertaneja. Eu tô indo nessa, o El Lima tá saindo de fininho. Mas com certeza vem a programação da sua rádio preferida. Continua com um programa aí de grande audiência. Beijo no coração de todo mundo. Fiquem todos com Deus e até amanhã. Você ouviu o programa Conexão Sertaneja. Continue ligado na melhor. Vem aí mais um campeão de audiência.